Eu estava procurando a paz. Eu encontrei. Foi caminhando lado a lado com a música. É. HIP, HOP. Rimar, cantarolar, em cima não batida. Um squat bem colocado, anima mais o clima. Com banda fica legal, mas eu prefiro original. Hip hop nacional, mostra o seu potencial. Alegria toma conta, o fogo de ponta a ponta. Energia positiva, meu, dando sopa. O clima é envolvente, fecha os olhos e viaja. Harmonia periférica vai te dar asas. Com ritmo, estilo, poético, um segmento. Quem é original não se torna um tormento. Uns ganham, outros perdem a sua identidade. Desse jeito, amigo, caminha a humanidade. Mente aberta procurando novas emoções. Em casa inspiração vem de dois corações. A minha mente não consegue mais parar. Erco, o poeta agora está no ar. O caminho do bem foi o que eu escolhi. Hip hop que é nosso, eu quero dividir. Agradeço sua atenção, por isso estou aqui. Uma amizade para o público eu quero transmitir. O caminho do bem foi o que eu escolhi. Hip hop que é nosso, eu quero dividir. Agradeço sua atenção, por isso estou aqui. Uma amizade para o público eu quero transmitir. Atitude do presente que define seu futuro. Brilhar no lugar o sol, viver no obscuro. Os versos soam como impulso, te leva ao céu no segundo sem mudar o curso. Criança vira adulto no universo confuso, entre o mal e o bem. Muitas pessoas já estiveram assim, eu também. Entre a cruz e a espada, entre um sorriso e uma lágrima. Conversa atrapalhada que nunca ajuda em nada. E se opção você falha, nada de fartura, é só migalha. No caminho do bem foi o que eu escolhi. Mostrando minha própria identidade, a essência do MC. Não é pra chorar e sim pra rir. É possível ser consciente e se divertir e construir o bem. Pra mim e pra você também, correndo pelo certo sem atrasar ninguém. O caminho do bem foi o que eu escolhi. Hip hop que é nosso, eu quero dividir. Agradeço sua atenção, por isso estou aqui. Uma amizade para o público eu quero transmitir. O caminho do bem foi o que eu escolhi. Hip hop que é nosso, eu quero dividir. Agradeço sua atenção, por isso estou aqui. Uma amizade para o público eu quero transmitir.